no solo, 220 graus, 149. Salvador, eu vou passar no Yankee Serra Terra. Prossiga, Yankee Serra Terra. Serra Terra, aqui em Itapuã, para Salvador, na linha litoral, quando autorizado, direto para o Pátio 4. Oi, Yankee Serra Terra. Eu não tenho a sua visualização no repetidor aqui no X4000. Vamos passando Itapuã, chame uma base pela direita da pista 17, é o número 2. Ok, chamar a base pela direita para 17 como número 2, né? Certo, né? Olimpa Bravo, ao final da 17, baixado checado. Autorizado pouso, pista 17, 220 graus, 149. Lima Bravo. 11, está na 502. Bom, tem um chamado para autorização do Roberto da Venda? H10 está. Chamado para autorização do Romeu Romeu 90, que era bravo no meu gente, passa a ligar. Gente, mais um minuto, Romeu Romeu 90. Tá certo. Serra, Serra, posição? Tá de base, entrando na base para a final da 1-7. Gente... Chame na curta final. Informa o tráfego número 1 no Lima Bravo Alfa, está na cabeceira. Afirmativo, visual com tráfego na cabeceira e já na base, chamará na curta final e etc. Solo 17, libere a direita para o hangar, frequência livre. Passando o CARE 6326. Gente, autorizado. Procedimento TLS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador 6326. Reportar estabilizado, TLS Zulu da 28, 6326. Torre Salvador, em Serra Serra, na curta final para 17. Visual com tráfego na X-Way. Autorizado, pouso na 17, 210 graus, 121. Dentro da informação, formará no solo. Considero o solo 18, frequência livre, Serra Serra. 18, livre, frequência, grato, Serra Serra. Na 6326, confirma estabilizado. Localizador aguardando o glide, 6326. 6326, ciente completo, final de minha torre, Luna 86. 86, obrigado. Na 6326, passando a sua escuta, boa tarde. Chame avistando, Xander, 6326. Portará 2000. No localizador. Sim, para 2000, autorizado direto do Luna 28. Reportar estabilizado, 96. do 4032 desse, mantenha 3 mil pés. O ajuste na 0 no 4. 3014, 4032. Salvador, boa tarde. Pantanal 4710, liberado até uma centena com a Feito. Pantanal 4710, aciona identificação, autorizado chegada CARI, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Identificou CARI 4 mil, Pantanal 4710. Salvador, Gol 807. Gol 807, aciona identificação, autorizado chegar de pitch, desse mantém o nível 050, ajuste no 0 no 4. Aguarde procedimento LS Zulu da pista 28, no 807. Para 050, Gol 1807, 14, aguardando. Tá bom, meu nome é Novembro, é Salvador, Rio de Janeiro, via Upro Whisk 50, após conforme rota do plano de voo. Pista 97 com curva à direita, saída Gole. A saída Gole, mantenha radial 198, no radial 259 por 80 milhas, após direto. Deve. Afirmo, me deve. Com todas as áreas, então. Controle 1 no 9 decimal 3 5 5 1 5 1. Ciente autorizado de falar da pista 17, com curva à direita, saída agora, passa radial 259 por 80 milhas, então voa direto de deve. 119.35, controle 5 1 5 1, transponder. Cinco um, pátio 5, Aerostar, POB do Romeu Novembro. 08 a bordo. Sistema é torre 18-6, acionamento, táxi e decolagem, Romeu Novembro. 108-06, bom trabalho. Boa tarde, Papa Romeu. Romeu Romeu Novembro, no Pátio 5 andar, deve estar para acionamento. Romeu Romeu Novembro, livre táxi, chame para ingresso. Vou chamar para ingresso, comandante do Pátio 5 andar. Janer 6326, no solo 23, libera esquerda, solo 1219. Torre Salvador, azul 4065, posso ficar pronto. Confirmar para o 6326, está livrando agora. Mantenha a posição, chame o solo em 1219. 219, obrigado. Azul 4065, autorizado decolar, 220 graus, 129. Posição em decolagem, azul 4065. 6, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 6326. E a Alfa antes da Juliette, 6326. Dona 396, confirme estabilizado no localizador. Estabilizou no localizador. Está passando agora o Índia Lima Romeo 190. 396, complete final de minha torre no 186. Noite mesmo. Azul 4032, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado em LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Desce 2000 pés, reportará no localizador de Zulu 4038. Negativo. Tá ok. Confirme o vento, por favor. Vento 210 graus, 13 nós. Poderia confirmar, por favor? Afirmo, 210 graus, 13 nós. Obrigado, sem rajada, né? Afirmo. A próxima, Juliette, 6320. Portão 1, 6320. Para 1, 6320. Azul 4035, Colosso 27, chama o controle. 1935, buenas. Buenas. Gol no 396, chama avistando. Avistou, senhora, 1300 pés, no 396. Sim, autorizado, pouso, 200 graus, 1, 2. Gente, livre pouso no 280. Romeu November, no H10 está, fase 5, pronto para o táxi. Com 08 a bordo, da caminhonete 3h30, Fernando Serra Bravo, Golfina. 4032. Azul 4032, complete, final, chame a torre no 186. 186, boa tarde. Gol no 807, desça para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reporta estabilizado no localizador Gol 907. No solo 29, primeira esquerda, solo 121 no decimal 9. 219 no 396. Torre Azul 4032, baixada travada. Chame avistando. Chamará. Solo Salvador, boa tarde, Gol 1396, livrou. Boa tarde, Gol 1396. Táxi via Alfa, Juliette, Gate 10. Alfa, Juliette 10, 396. 220 graus, 13 nós. Livre pouso na 284032. 4710, desse mantenha 3000 pés, o ajuste na 04. 3000 pés, 4710 da Pantanal. Mantenha a posição e aguarde autorização para decolagem. Tá vendo? Controle de Salvador, TAM 3192, com a Vitor. TAM 3192, aciona identificação, autorizado de chegada CARI, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 04. CARI, 1002, com 0104, o ajuste sempre para 4000 pés, TAM 3192. Meu November, livre decolado 17, vento 220 graus, como 3 maços. Está iniciando 17, November. Uso 4032, solo aos 32. Livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, 4032. Solo azul 4032. 14030, táxi via Alfa e Juliette, gate 08. Alfa e Juliette, gate 08, azul 4032. Oscar, está autorizado o procedimento para o Pantanal 4710? Negativo, desse mantenha 3000 pés, aguarde LS do Lula. Nossa, escuta. 1807, confirme estabilizado. Ainda não. Reporte estabilizado no localizador, 1807. Ponta ali. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu. Romeu, Romeu, November, transfere cruzando 1500 pés na saída Gole. Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, contato radar, prossegue conforme autorizado, subir, mantém o nível 400. Prossegue conforme autorização, vai subir para 400, November. Estabilizado no localizador Gol 1807. Gol 1807, complete, final, semi a torre, 1986. 1986. Pantanal 4710, desça para 2000 pés, o ajuste na 04. Autorizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportará Pantanal 4710. Togo no 807. É parte Campo à Vista. Portaria Campo à Vista, Gol no 807. Pantanal 4710. Pantanal 4710, complete final de minha torre no 86. 86, obrigado. Azul 4065, chame centro Recife no 3325, alterno no 288. Recife 3325, 1288, obrigado. Boa tarde. Avisa logo 28, gol na 807. Gente, livre pouso na 28, vento 220, graus com no 4 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, gol na 807. Salvador, boa tarde, tá 3155, formação Vitor. 320 Guarulhos. 3155, pronto para 4. Pronto para 4. 3155 para São Paulo Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da pista 10, confirmando da pista 28. Primeira curva será à esquerda. A saída será Gole. Mantenha radial 259 de Salvador por 80 milhas. E após voa direto Eudes. Upper Whisky 50. Controle Salvador 1-19 decimal 35. Torre 1-18 decimal 6. Aciona 5473. Então 3155. Autorizado para Guarulhos 320, decolada 28 com curva esquerda. Saída é a Gole. Mantenha a radial 259 até 80 milhas. Após eu, desabrir 50. 1935 ao controle, 186 torre. 5473, transporte. Correto, chame pronto para pushback e acionamento. Então 3155. Preparado, 3155. Volo 807, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, volo 807. Estou com 610, Pantanal 4710. 4710, livre pouso na 28, pista molhada, vento 220 graus com 15 nós. Livre pouso, Pantanal. Romeu, November, chame centro Recife na 3325, alterno no 288. Centro Recife em 1-3325, alternando no 288, boa tarde. 6327 para Ilhéus, autorizado nível 240, decola da pista 28, com primeira curva esquerda, saída será Gole, Val, depois direto Ilhéus. Controle Salvador 1-9 decimal 35, torre 1-8 decimal 6, aciona 5457, Oxaner 6327. Autorizado Ilhéus 240, decolada 28, primeira curva esquerda, saída Gole Eval após Ilhéus. Controle 11935, torre 1086 e o transponder 5457, Oxaner 6327. Oxaner Santana 6327, correto? Chame pronto para o tiver cancelamento. Chamará pronto, 6327. Fala, Xuxu. Opa. Braço, Daniel. 1649, informação VIP. 1649, pronto, cópia. Pronto, cópia. 1649 para Ilhéus, autorizado nível 240, decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, faz Eval direto Ilhéus, controle 1-19-35, torre 1-18-6, aciona 55-3, o bom no 649. Bom, no 649, correto, chame pronto para pushback acionamento. Boa tarde, Pantanal 4710, lembrou Charlie na sua escuta. Boa tarde, Pantanal 4710, táxi via Alfa e Juliette, gate 09. Gate 09, obrigado. Já do chame para o táxi. Tan 3192, confirme estabilizado no localizador. Estabilizado no localizador, Tan 3192. Completo financiamento, 1186, 3192. 2186, 3192. Torre Salvador, Tan 3192.